DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Quer pra dentro, quer pra dentão, quer pra dentro, se tiver a fã. Quer pra dentro, quer pra dentão. Quebra dentro, quebra dentão, quebra dentro, se tiver a fã. Quebra dentro, quebra dentão. Quebra dentro, entra na roda se tiver as manhas. Somos mentes conscientes, somos de Goiânia, cidade do break, há muito tempo na parada Guanabara, onde moro, a nossa quebrada, onde os bodinhos vêm de fora só pra embaçar. Mas a quebra é de rocha e nunca vai mudar. A qualquer hora que chegar, sempre é bem-vindo. Só te dou um simples toque e um pequeno aviso. Fique de boa e não informe demais. Se a violência é foda, então conserve a paz. Eu sou famoso nas antigas pelos gangues de rua. Passo por muitas mudanças, e só restam lembranças. Rixas que não existem mais. Periferia de rocha hoje é paz, paz. Muitos manos se foram, outros manos que existem. Alguns mudaram de cara e ainda fingem que existem. Tento bate papo e outro, eu continuo ligado. Vamos falar do presente, não ficar no passado. Tem muita dona gostosa e de estilo na área. Não precisa ficar de cara, isso é o Guanabara. Já te avisei, é, cai pra dentro, ele tá na roda. Já que pensa que é rei, na nossa área tem de tudo. Traficantes, suicidas, até um bando de malucos querem se aparecer e tudo mais. Além de tudo, eles ficam irracionais. Se liga logo nesse sonho, você vai ouvir um rap. Deixa um recado pros chegados que a gente não esquece. Se liga então, pode crer, irmão. Só estamos falando do que acontece por aqui. Tudo que tenho, sei que está aqui. Humildade, coragem, capacidade de fazer. Você refletir do modo que quiser pensar. Polêmicos ou não, nunca vamos parar de transmitir a nossa ideologia. É o dia a dia das periferias, tá ligado? Disparando pensamentos para todos os lados. Nosso som não é pesado, a sua mente que é fraca. Pra sentir essas pancadas tem que ter talento pra superar essa barreira imaginária. Venha conosco e conheça a nossa área. Então, se tiver a fé, quer pra dentro, quer pra dentão. Playboyzinho no quebra-mó, joga seu carro de lado. Todo cheio de merda, só porque é rebaixado. Com sua puta sorrindo, ele tá ligado. Cliente na quebrada sempre é chegado. Um lado forte escondido no subúrbio da cidade, onde se esconde alguns crimes da realidade. Gueto moderno muito perto do ano 2000. Não é muito diferente entre outras do Brasil. Fim de semana quase sempre comportados. Muitos noiados só ficam na sua. Porque nas ruas aos domingos tem rock com muita empresa e pagode do jeito que você quiser. Muita mulher, cavalos de pau, vários seis bocas detonando na avenida principal. Passa mal, aí é foda. Já que tem as manhas, quebra dentão, entra na roda. Quebra dentro, quebra dentão, quebra dentro, se tiver as manhas. Quebra dentro, quebra dentão. Fique esperto e não se faça de rei. Eles são muitos Guanabara. 1, 2, 3. Localizado zona norte de Goiânia. Quer pra dentro, entrar na roda se tiver as manhas. A 3 minutos dali fica o setor progresso. Já tem humanos de rock que sempre estão por perto. Dre, o DJ Arthur, é. Respeitados na quebrada como Split e Bugalu. Mas isso não importa, já te falei. Aqui é mentes conscientes e posse DJ. Respeitando sua área a qualquer momento. Dance um break das antigas, dance um break violento. Giro de cabeça, moinho de vento cresce. Segura qual é, cai no bug pra roda enquanto racha rola. Vamos andando e mandando mais uma ideia consciente. Pode crer, eu sou Bugalu. Mentes conscientes. Então, se tiver as manhas, quer pra dentro, quer pra dentão, quer pra dentro. Se tiver as manhas, quer pra dentro, quer pra dentão. Somos mentes conscientes, somos de Goiânia. Quer pra dentro, quer pra dentão.